Eu não sabia qual era os meus direitos. A humanidade perdida sem nenhum conceito. Fisicamente agredida por um sujeito que se dizia meu marido, o homem violento. Ao desalento nas ruas da cidade, vendo outros casos fora da realidade. Eu não era a única que sofria, na verdade. Conheci Dona Maria, mulher de passagem. Mulher guerreira que lutou pelos seus direitos. Conquistou um caso perdido e hoje tem respeito. Bate no peito orgulhosamente. Justiceira mais sinistra, representa a gente. Direitos humanos para mim e pra você. Direitos humanos é para nos proteger. Direitos humanos é direito de mulher. Leis mais severas para agressores é o que a gente quer. Direitos humanos para mim e pra você. Direitos humanos é para nos proteger. Direitos humanos é direito de mulher. Leis mais severas para agressores é o que a gente quer. Isso não é coisa do Brasil, o terceiro mundismo é global. Depende de classe, país ou capital. E não é por isso, mulher, que você vai ficar calada. Denuncie mesmo que isso não dê em nada, pois será de responsabilidade do Estado se o agressor não condenado voltar a violentá-la. A justiça em relação a essa mulher é falha, pois as leis ainda estão em mãos patriarcadas, que preferem condenar a mulher à morte do que homem à cadeia. Agora veja se a maioria do eleitorado é mulher, que se organizando não tem político que se eleja, não é? Pois é, mas eles estão se lixando pro que for que aconteça. Na real, eles estão protegendo as suas próprias cabeças, pois sabem que se colocam leis mais severas, condenando seus pais, seus tios, eles próprios por tabela, sem se preocupar com o sofrimento de mulheres de sua família, sem se importar que a próxima vítima poderá ser a sua própria filha. Direitos humanos para mim e para você. Direitos humanos é para nos proteger. Direitos humanos é direito de mulher. Leis mais severas para agressores é o que a gente quer. Direitos humanos para mim e para você. Direitos humanos é para nos proteger. Direitos humanos é direito de mulher. Leis mais severas para agressores é o que a gente quer. Casei com a Violet, tive uma filha chamada Revolta. Mas a mulher que um dia virou seja renascendo um medo e hoje está de volta. Tive um passado roubado, roupas e sonhos rasgados. Sem ouvir dos direitos violentados. No lugar em que enterrei minha dor, também plantei uma flor. Mas dessa vez é cheio de espinhos que ela nasce. Eu tenho um dom pra ser Jesus, mano. Não vou te dar a outra face. A justiça se diz justa, mas olha só o que ela faz. Olha só que vergonha. A cesta básica tem o preço do valor da minha paz. Se o cara pagou, tá limpo. Tá livre pra me bater mais, a ficha dele fica limpo, meu valor estendido no chão. Será que é porque dizem que eu só valho um pedaço gentilmente cedido da costela de Adão? A paz não pode ser pra uma, tem que ser pra todas. E o compromisso não pode se perder. Pra nunca mais uma ter que ouvir da boca de um delegado. Mas o que foi que você fez pra ele te bater? Não existe lei que nos proteja, mulheres, vamos pras ruas. Quero um motivo, a minha mãe sofreu e a sua. O rap luta pelos pobres, luta pelos pretos, mas onde é que tá o rap? Na luta pelos meus direitos. E se o rap hoje tem a minha voz e cantar minha realidade, é porque as minas que são da rima têm o poder, a força e a liberdade. Direitos humanos para mim e para você. Direitos humanos é para nos proteger. Direitos humanos é direito de mulher. Leis mais severas para agressores é o que a gente quer. Direitos humanos para mim e para você. Direitos humanos é para nos proteger. Direitos humanos é direito de mulher. Leis mais severas para agressores é o que a gente quer. A gente quer.